movendo, movendo até o fim, movendo até o fim do tempo. Eu começo, não termino o movimento. Não acaba, não acaba. Para todos os fins, para todos os fins, para todos os fins. O meu é o movimento, para todos os fins. O meu é o movimento, movendo até o fim do tempo apenas. Apenas.